na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. O pré-balado oficial do sabadão, né? Pra vocês se preparando pra balada ou até mesmo pra descansar, né? Ninguém é de ferro, como eu sempre digo. O programa de hoje vai começar com Tio Eivissa. Olá, lá, lá. É esse som que tá aí no fundo. Na agulha tem Haraway, Capela, Tatiana, Cici Peniston, New Order e por aí vai. Tem muita coisa bacana pra você curtir hoje, hein? Então é só aumentar o volume. Everybody dance with me. Charles. Meeting Mr. Ryan.

If your body can sweat, jump around if your body can groove. Get down, ribbity bong bong dang. double line. Got to have it. Gunshot, got on the rubber double line. Got to have it. Listen, my boy, we've got this style and fashion in the place. Breaking it down to the hot, hot, hot, hot, hot, hot scene. If you know what I mean. Bong bong dang. Oh,

It's your